Com saia reta ou calça jeans, a blusa de cavas americanas é uma boa pedida para fazer compras e buscar os filhos na escola.